Ninguém me atende, ninguém me chama, mas ninguém me prende, ninguém me engana. Eu sou valente, eu sou samba, a voz do morto atrás do muro, a vez de tudo, a paz do mundo na glória. Mesmo do lado de fora, mesmo que eu não cante agora, ninguém me atende, ninguém me chama, mas ninguém me prende, ninguém me engana. Eu sou valente, eu sou samba, a voz do morto atrás do muro, a vez de tudo, a paz do mundo, na glória. Estamos conversando. Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está curtindo e ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Para Rubens Betting, favor incluir-me entre os ouvintes da audição Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade aos domingos. Só deixo de ouvi-lo quando algum programa familiar me obriga a sair de casa. Quem nos envia esse simpático e-mail é o jornalista da Rádio Bandeirantes de São Paulo, o seu Flávio Tiné. E ele ainda faz uma pergunta íntima para nós, se somos parentes do Jomir Betting, o grande jornalista, ele diz aqui em seu e-mail. De fato, nós somos sim parentes. E o Jomir nasceu em Tambaú e nós nascemos em Porto Ferreira, cidades vizinhas. Mas a família Betting toda, originária da Alemanha, veio para Pirassununga. Mas... Ao seu Flávio, jornalista, pelo e-mail, os nossos agradecimentos. Vamos nós com música. Vamos sim. Ele é presidente da OAB aqui em São Carlos, é ele, seu Claudecir. J. Passador, advogado e pessoa muito experiente e querida em nossos meios intelectuais. Ele está conosco nesta manhã. Ele reside aqui em nossa cidade de São Carlos e quer ouvir, em arranjo do maestro Borba, saudosa Dalva de Oliveira cantando do pianista e musicista João Roberto Kelly, Rancho da Praça 11. Tudo isto para ele, que é presidente da OAB aqui em São Carlos, o senhor e doutor Claudecir J. Passador, que ainda gostaria de reativar a sua memória com esta composição portuguesa do Raul Ferrão, com Alto Carrilho e sua bandinha, Coimbra. Querida,